Santa Ilha do, de Itaparica, já autorizado frequência livre, né, para conhecer no setor. Reporte com de regresso no cruzamento, Mike Juliette Romeo. Passará inicial o cruzamento de regresso, Mike, da Comunidade Agradece. Autorizado, são 3-2 no meio, foi um ataque. Passaria 2230, vou tá? Prossiga. Ah, a saída aí, eu falo, eu acho que entendi errado, é agora, partiu? Agora, após Elessa e após esse seu piloto. Que é agora, Elessa e esse aqui, né, que copiado, 2230. Confirmando direto, ó pô, após a Elessa. Ó escapapai, Lima, ó escapapai. Foi off-road, é isso? Sim, né, após conforme rota prevista no plano de voo. Conforme rota prevista no plano, foi seu, 2230. Na saída 2230, é a parte pronta para o fim do questionamento. Preparar, 2230. O solo acionamento 254, está próximo para o fim. Oxenia 6254, aguarda, número 2 que eu tô aqui. Matheus, 3-2, o nome é Gente, Oxenia 6254, a aeronave já está iniciando o pushback, mantém a posição por gentileza, é o número 2, como informa. Tem aqui, tomar, mantendo aqui agora. A Oxenia 6226. Aqui, autorizado, estado 6226. Azul 2771, autorizado, sinal e LF X-ray, pistão na zero, reporte, estabilizar no localizador. Gente, eu vou estar no localizador, o azul 2771. Aguardando então o início da retirada do finger, ele que está saindo agora. Então 3-2 no meio, mantém a posição. 3-2 no meio, mantém a posição. 3-2 no meio, considera que é. Considera a extensão do pushback e mantém a posição por gentileza. Como a aeronave já totalmente pronta no outro gate, o senhor demorou um pouquinho a iniciar, ok? Não ativa o centro agora. Puxa na 6254, autorizado o pushback, estou na resposta. Ataque. Salvador, Golno 255-220 para 190, boa tarde. Boa tarde, Golno 255, acione a identificação dessa via. Chegada a Bonfri para o nível 060, que negar 10019. Autorizado, Cara Bonfri, via 060, 019, Golno 255. Azul 2771 no Canadá, agora 10019. 10019, sente o 2771. Dois Juliette Serra, livrando a CTR Salvador, não está reconhecendo o setor, frequência livre. Fox 09 autorizado, colapso 37, ventura 70 graus, 149. Salvador 2000 após etapa, prossiga via chegada para 2000 pés, PNH1019, autorizado final, e o SXWay, pistão na zero, reporte, estabilizar no localizador. Ok, após etapa, prossegue, reporte a 6222. 67 no centro, Recife 1-2000, decimal 0, alterne 1-2-8, decimal 8. 1-8-6-7 vai chamar a restrição 260-1-2-8-8. Boa tarde. tá? Colagem, por favor. É colada, 012, controle 2028, foco sinal 1. Obrigado. Controle, por favor, meu foco sinal 1, na sua escuta. Na rua, contato radar, subavia, saída Momo, para o nível 430. Momo 430, Fox A, November. São 92 a bordo, 3:50, Guarulhos. Taxi Via Índia, ponto de paragem, chamando em 118, posição 95, altímetro 10019, bom voo. Graças a Deus, 3216, após o início do táxi do Airbus, retaguarda, em condenação com a equipe de solo, início do Chubec, rebote táxi. Transmissão após o início do tráfego, puxa a chana, vai para o táxi, 3216. Cabeça via para 4 mil pés, general no 0 no 9. Via 4 mil pés no 0 no 9, 1 no 2. Estabilizou azul 2771. Azul 2771, chama a torre Salvador 1 no 8, decimal 9 e 5. 295, boa. Boa. Torre Salvador, batalha azul 2771. Agora 2 milhas para o estéreo. 2771, autorizado, pouso pistino 0, vento 1,70 graus, 149. É, autorizado, pousando 0, azul 2771. Boa tarde, Xanã 6254, no ponto de espera, pronto. Xanã 6254, mantenha a posição. Parte 3, vamos pronto para o táxi. Chamada para o táxi. Xanã 624, após a TR na curva final autorizada, ali a manter, destino 0. Faz a terra e mantém na 1-0, minha 2-5-4. Taxi Sierra 90, chama o centro aí, cifra 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685 e 1245, obrigado. Vitor, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju 120, decimal 3. Segurança via chegada para 2000 pés, autorizado final e alerta X-Ray, pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. Via 2, via 12, 255, 10 para 2 no pés, autorizado o procedimento para estar estabilizado. Essa direita vem indo no ponto de espera 1,95, ajuste 1 a 0, 1,95. Direita Índia, ponto de espera 1895, tá? 32 no meio. Para o localizador, Oxalé 6226. 771, prossiga. Pronto. Alfa, e agora tem que ser aqui. Alfa, Brasil. Voador, boa tarde, Oxalé 6226. Xané 626, boa tarde, continua a tua situação, de forma revista. Gente, 6226. Azul 2788, com 50 a bordo, 50, 4 horas, 40 de autonomia, alterando o Maceió, está próximo ao táxi. Canal 226, autorizado pouso, estilo 0, vento 190 graus, 159. Pode confirmar o vento, por favor, companheiro, 190 com 15. Tá firme, tá correto. Obrigado, livre pouso, 6226. Xené 624, decolagem 19, controle 120, decimal 8. 08, boa tarde. Vi aqui no Pad 3, posição informada 4 Romeu, fica atento ao sinalizador. Vi aqui, passando contato radar, suba para o nível 360, voe para o Dileda. Dileda está presente, muito obrigado, 6254. Ano 41, foi pro de Alagoinhas, a Sony identificação, prossiga via chegada Ponce para o nível 060, Kenegal no 019. Papai, Juliette, Alfa Romeo, prossiga. O Juliette Alfa Romeo está no Pad 3, com o planejamento do Mestre para Maceió, no 090, para acionamento e autorização. Está em qual parte? Parte 06, Alfa Romeo. 109. Está estacionado próximo ao Federal ou próximo à América? Ao lado do Federal, o Alfa Romeo. Ah, ok, sente. Mantém a minha escuta e guarda a cópia. Mas eu quero ver a chamada. Ok, sente. Contrário de nada, 1320, tenho seu guia chegada para 2000 pés, Kenya Gama 019, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte, estabilizar no localizador. Para a tranquilo, autorizado, 320, encontra estabilizado. Aguarde, Xenem 2-5-4. Guardando, obrigado. Alfa, Juliette, 2-5-4, veio pro de Porto Seguro, suba restrito a nível 3-2-0. E pro de Seguro restrito a 3-2-0, Xenem 2-5-4, obrigado. Desça via chegada para 2000 pés, QNH 1019. Peguei 19, via chegada em Equador. Taxi. Camará Profá, transformando devido ao peso de decolagem, a gente não rompeu o gradiente e decolagem. O passaria 2230, cumpre a restrição inferior. Oxalá 6226, mantenha antes da Juliette, ok? Ok, antes da Juliette, 6226. 255, continua a aproximação, reporte terra. Portarão nesse carro, 255. Fala Salvador, já de montagem acionado a gente, falou papá, Juliette, Alfa Romeo, autorizado Matteoni, via 090, via Golfo 677, da cola da 10, com curva à esquerda, com perfil de saída Conde, acendo o transponder 0264, controle 120, decimal 80. Matteoni, autorizado Matteoni, 090, Golfo 677, da cola da 10, com curva à esquerda, saída Conde, no transponder 0264, controle 120. É, mantenha até a saída do Parque 3 está autorizado, aguardando para prosseguir até o ponto de espera. Autorizado o Parque até a saída do Parque 3, não dá certo. Mantenha aí o antes da Juliette, 6226. Afirmo. Sônia, identificação, prossiga via chegada a mão. Somente pelo nível 080, Canadá 1019, reduza para 250 a nós. Eu sou 80-259, 3144, fui pro de ITAP e desça para nível 050. ITAP 050, tá? 5-1-255, perdão, sou 0. Azul 272, decolado 26, controle 2019. 208, obrigado, Matheus. Para informação, Juliette Alfa Romeo, a operação em Maceió está abaixo dos mínimos a no momento 1500 de visibilidade com 700 pés. Juliette Alfa Romeo vai prosseguir caso aqui está a. Ok, bom voo. Obrigado, boa. Obrigado, o reporte para a Bahia. Passarei 2-0 para o PAC com 63, 6:40 tendo Salvador. 3-2-0. Passarei 2-2-3-0, PAC autorizado via Fácil. E o ponto de espera no noite desse 995, ajuste na 099. A Índia, 295, ajuste 1019, 2260. tarefa vai prosseguir a rota agora do Cirrus, ok? Como número 2. Número 2 é Cirrus 2 CG. Paulo Afonso. Paulo Afonso, 2788, graças a Deus. Foram 25, salve 28, direito, salve 21, salve 21. 21, 1, 2, 5. Salvador, Gol 1255, Tarde Superizado via Alfa. Tem a posição aqui 2 vezes. Alfa, antes da Juliette, 1-2. 362, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, o azul 2788. O azul 2788. Afonso, eu posso apurar Afonso em mais 10 milhas? Eu tô com uma formação na torre aqui à direita. A gente confirma a torre que ele ia manter o azul 2788. É a 350, senhor, por 10 milhas. O 350 após Paulo Afonso, azul 2788. Grato. 141 autorizado, final do LS Extreme, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Deve reportar estabilizado no 315, desça para o nível 060 e reduza para 220 060 229 6315. Xané, MA320, solo de 30, direita, solo dos Unas. Autorizado, ele é manter, deixa no zero. É manter no zero, 2630. Centro 2 é no meio, sendo centro Recife. 1-2-6, decimal 8-5, alterne 1-2-5, decimal 4-5. 3-1-4-4, cancelado as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.019, cancelado as restrições de altitude, então 3-1-4-4. E 1-2-0-2-9. O 3144 pode manter presente velocidade 2509? 3144, início de redução de velocidade 2109. 2109, só 3144. Controle Salvador, passar para a página de Alfa Romeo, decolado para o da Conde. Até a página de Alfa Romeo, contato radar, suba para o nível 090, saiu da Conde. Mande luz, sessão 090, saiu da Conde, Alfa Romeo. Controle, autoriza para o de Conde para o Gilete Farmel para o eixo. Autorizado, direto Conde, Gilete Alfa Romeo. 7, direto Conde, Alfa Romeo. Batendo Lima Cirurgia, acendo identificação, confirme o nível que está mantendo. 30, autorizado a decolar de pistola 0, vento 160 graus, 129. Decolar não 0, 270. Tente Lima Cirurgia, plano modificado, zona 634, desce para o nome 310, o ajuste chama 0 na nave. Direto Tiaja, reporte visual com campo. Chamando a 315, desce para 4000 pés, a gente chama 019, redução de velocidade 2009. 4019-6315. Batendo Lima Cirurgia, acendo código 0162. Salvador, bom, boa tarde. 3205, informação Oscar, autorização para Guarulhos. 3205, informação Oscar, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, com nível 340. Destino 0 após a colagem, curva à direita. Saída da El, transição Motiva. Transponde 5012, controle 120.80. Agora a posição Duna em redução. Sim, gente. Está monitorando mesmo na Chiqueza, redução 109, só 3144. Estabilidade Xené 6141. Xené 6141, completo final, Xené Torre 118.95. Obrigado, bom. Pés autorizada a final e LS, reporte estabilizado. Xené 6141, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro no 019. Esse agora é a pouso, autorização 6141. Autorizado e LS, então 3144. Xené 6305, operação para final ILS, curva à direita para 130. Esta proa está autorizada para se optar, isso inicialmente para 3.000 pés. Para a proa, desce 3.000 e intercepta a ameaça 6305. Salvador, parceria 2.0. Passarido 2230, contato radar, suba para o nível 180 sem restrição, autorizado direto Eletra. 1807, só direto Eletra, agradeço 2230. Chama mais de leite com uma, tem as condições visuais, o ajuste chama 019. Pistola 0, vento 170 graus, 129. Obrigado, por 617. 0 mais. 315, reduzindo. 1.5 milha de acesso estabilizado, tá 3144. Tá 3144, completo o sinal, chama a torre, 118 no sinal 95. 3295, tá 3144, bom dia. Bom dia. Salvador, boa tarde. Eu sou 3144 ISX, foi estabilizado. É 3144, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste o antro no 099. 3144, aguardando. Chama 6315, deixa para 2006, complete a aproximação. Reduza para a velocidade de aproximação, chama a torre 118 do sinal 95. 315 completando, chama a torre agora, 1895. É 10 metros, serra, prossiga. Pela Serra, mantém-se condições visuais, ajuste na 0 na nave, direto para o Itapuã, acione o código 0167. Salvador, o Chanel 6305, final 10. Chanel 6305, número 2 para pouso, o ajuste altímetro na 019. Chanel 3144, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 129. Telefone 10, Chanel 3144. Chame Centro Recife, 126 do sinal 85, ao término 125 do sinal 45. Recife, ponto ao meia hora, 85, ao final 2545, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. 964, boa tarde, autorizado por SPAP, deixa para o nível 050. Visita externa terra, cena identificação, autorizado a chegada a Banfi, o voo Banfi, reporte para a descida. Mais de leve como é autorizado por essa rotatória, reporte e visual com campo. Pronto. Até um visita de sonda até a vista para o nível de voo 080. 4-2, libere a pista de desânimo por gentileza, solo 121, décima 1. Lisando 2-1-1, já agilizando. 1-2-1-1, tá 3-1-4-4. 3-1-4-4. Paulo, Sam 3-1-4-4, livrou? Sam 3-1-4-4, Alfa Juliette para o portal 09. Alfa Juliette para o 09. Salvador, boa tarde, é o Pastorejo 2231, ciente da informação. Mais. Pastorejo 2231, boa tarde, autorizada a chegar da Mário, já parte para a descida. É, a informação, ó, você foi vindo, sala de descida, autoriza a voar direto e tapa. Passarelo 2231 inicialmente mantém a chegada, número 2 na aproximação. Eu separo o nível de voo 150 inicialmente. 150 inicialmente mantém a chegada, 2231. Pastor 20, deixa para 4.000 pés e ajuste na 09, autorizada a chegada Blanche. Papa Romeu Hotel, Foxtrot, Papa, mantém as condições visuais e ajuste na 09. Na 6315, Alfa Juliette, para o portão 08. 08. Sim, separa nível 060, redução de velocidade 240 mais, número 4 na aproximação. Estamos vindo de 40 mais, 4 mais. A barra metade do metro serra, chama a torre 118 do sinal 95. O nosso carro agora com o telefone 118, próximo. O 006 é contato radar 71 milhas sudoeste do Salvador, voo Mário para a chegada Mário e reporte para a descida. Rádio 4.6, deixa para o nível 070. Hotel Juliette Serra, reporte na vertical do farol de Itapuã, o ajuste de altímetro 1019. Sim, nós passaremos no vertical de Itapuã. 080, mantenha indicado de 230 mais número 5 na aproximação. 230 mais, para o Hotel Juliette Serra, separa 3.000 pés, ajuste na 09. Autorizado o cruzamento da final da 1-0, repete para a base que são na 7. Sim, acho que autorizado o cruzamento da final da 1-0, repete para a base aí. Outra direção para informação do setor norte a mais ou menos 500 pés, um helicóptero, o Robson. Sim, telefone dele, está aqui a porta da rotatória do momento. Assim, o tráfego está próximo à rotatória. Sim, o Zulu informa tráfego 2-0, meia dúzia de milhas, um helicóptero mantendo 500 pés rumo ao nordeste. Assim, Lima, aqui no Zulu, visual com o campo, senhorita. Gente, papapá, Mike Juliette Romeu informa tráfego 11 horas a 5 milhas em Papá Alfa 32, cruzando 2 mil pés para 1.500 pés. Leste de Leste Romeu, chame a torre 118 do sinal 95. Foi solicitado 118-95 a torre pro Max Leste Romeu, porém, questão de sobrevoo em Tinga, área de jurisdição da torre, Tinga. Afirma, chame a torre 118 do sinal 95. Presente, chame a torre Max Leste Romeu. Abatango Lima Kiwi Lucha na torre 118 do sinal 95. 1895, Lima Kiwi Zolom. Gol 9964, Lucha para 2 do meu país, a Lucha na 019, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Desvio com 19, chamarei estabilizado, 64, gol. Passarudo 2231, Lucha para 3 do meu país, a Lucha na 019, redução de velocidade 2209. 1.1099, reduzindo 2209-2231. Filete Romeu. Bom, e o Lima Kilo Zulu pode prosseguir para a final da 17? Afirmo, Lima Kilo Zulu prossiga para a final pista 17, para informação a 500 pés, se encontra um helicóptero, um Robson, mantenha 1.000 pés, reporte com o visual com o mesmo. Ok, vai manter 1.000 pés, apontará visual, Lima Kilo Zulu. Astor 20, desça inicialmente nível de voo 080. Gol 2006, alteração para o Zitar Prátigo, curva à direita, patroa 050, limite 10 milhas nesta patroa. Controle, possibilidade de coordenar direto a vitória da Conquista? Aparelho 2230, chame centro Recife, 126 do sinal 0, alterne 128 do sinal 8. E o 260-288 do passagem, 2230. Boa tarde. Aparelho 0100, mantenha nível 080. Azul 4116 da presente, voltura de TAP, lista para 4.000 pés, ajuste na 019. Eu sobrevoo em Tinga. Sente Mike Juliette Romeu, mantendo 500 pés, reporte quando na vertical de Tinga. Já no caso, vai com a direta de Tinga, reportará no local, Mike Juliette Romeu. Está Juliette Alta, sinal frequência livre, grato. O Lima Kilo Zulu agora 2 milhas e meio da final da 17. Lima Kilo Zulu baixou e travou? Afirmativo. Lima Kilo Zulu, tráfego avistado, autorizado com pistão 17, o vento 170 graus, 109. Gente, Lima Kilo Zulu. Apareceu conhecimento, curva direita proa 240, limite magnética 1-0 de Simbra. A direita limitar solo 1-2-0, informe velocidade indicada. 3-0-5, autorizado, chega acionamento, chama para ataque. Autorizado, chamando para ataque, 3-0-0. Gente, desça agora para o nível 060, pastor 20. 060, pastor 20. Filha, já gol, 2-0-0-6. Gol 2006, desce mantenha 080, ainda mantém a proa. Informe o tráfego, sua posição de 10 horas, 8 milhas. Acima 90, cruzando o nível 090 para 4.000 pés. Vai seguir este tráfego para no sequenciamento. Gol 2231, desce para 2.000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Vai descer 2000, reportando estabilizado 2231. Azul 4166, você para 3006, voo e Duna da presente. Duna 3007, 4166. Gente, você matou no nível 060. Sim, estou com tráfego no visual, mas direto Romeu. Gente, Romeu. 964 com acesso final, chama a torre 118 do sinal 95. Alô? 964, chama a torre 118 do sinal 95. Juliette Romeu, também está a informação, Boeing da Gol na final opção 90, mantenha-se afastado. Gente, vai manter o setor totalmente condicionado, Mike, Juliette Romeu. Você Salvador, boa tarde, este é o 964. Gol 2008, vou agora na curva esquerda, na proa 3-0-1-0. 3-0-1-0, 06 da Gol. Gol 2006, qual a velocidade? Agora 198 nós. Tente. Sete, até o Fox Papá. Mandou o eixo da 17, o Mike Filhote Romeu. Sim, se autorizado, o Mike Filhote Romeu se aproximar do eixo da 17 sem se interferir com a pistola zero. Gente, mantendo o mesmo afastamento, o Mike Filhote Romeu se aproximando do eixo da 17. Com 964, autorizado com os pistola zero, vento 150 graus, 139. Gente, livre na 1-0, baixou e travou. Satione Índia, próxima ponta de espera, chame a torre 1-9-3-9-5, altímetro 1-0, 1-9. 1-0, 1-9, liberdade, no ponto de espera, 1-9-9-5, 3-2-0-5, devagar. Lançamento. Ok. Fui, ele é estabilizado, 2-2-3-1 da passarela. Passarela 2-2-3-1, completa sinal, chama a torre 1-1-8 do sinal 95. 108-95, 2-2-3-1. Controle Salvador, Juliette Alfa Romeo, Polícia da Associação. A data para Juliette Alfa Romeo, serviço radar encerrado, 67 milhas nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, frequência 120 do sinal 3. Controle Aracaju, 1-2-0 da 3, 0-0. Gol 2-0-0-6, você para o nível 060. 60, 06. Pronto. Gol 1-2-5-6, autorizado, São Gonçalo, via rota do plano de voo, nível 370. Pistino 0, após a colagem curva esquerda, saída PUCA, transição Zipar. Transponder 5031, controle 1-2-0-8-0. Autorizado São Gonçalo, no 370, PUCA de Parque, tudo em esquerda após decolagem. 5031, 1-2-0-8-0. 1-2-0-8-0. Correto, Gona 256, chama para o feedback também. Então, lá, boa. Graças a Deus, Salvador, boa tarde, o Azul 27, com parte, vamos lá, papapá. 3040, isso é para 4.000 pés. 4.000 pés, proa 40. Esquerda, saída da Momo, transição VATAP. O transponder 5035, controle 1-2-0-8-0. Autorizado nível 1-6-0 para bater. Pereira, Estadual 90, por esquerda, Momo, Vazar, Antena 103, 300, Montanha 208. O Azul 274 na 4000. Correto, Azul 274, chama para o Chileca Flamengo. Câmara Pronto, 274. Azul, boa tarde, 1964. 1964, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, 1964. Autorização para voar Duna, 1964. Somente mantenha chegada. Voo 2006 está parado. Hoje meu país autorizado interceptar nas patrulhas, reporte estabilizado. O 006 do separador do meu país autorizado interceptar nas patrulhas, reporte estabilizado. Proteção, reporte na estabilidade. Estabilizado, patrulha no nome. Azul 4 no nome e completa o sinal, chama a torre 118 do sinal 95. 295, boa tarde. Boa noite. Pastor 20 para o localizador, curva esquerda, patrulha 160, deixa para. Opa, matou no 050. Sente, pastor 20 para o localizador, esquerda 150. Eu devo te cuidar para o localizador, para o seu desenho. Oi, Salvador. Muito boa tarde. 4196, está uma milha de Simbra. 4, azul 4196, para informação, é o número 2 para pouso, ajuste altímetro 1019. Um tráfego à sua esquerda, um helicóptero mantendo 510, próximo a... No setor norte, próximo à cabeceira 10, não interfere. Ok, aguarda a sua autorização de pouso, 4196. Torre 320, se cruzou com tráfego na costa, não pode esperar a próxima. Pista 3205, mantém o ponto espera do 10. País, ajuste 1019. É, a patrão do Victor Charlotão, voo emblema da presença, ainda mantendo 3 no país. Matéria 2231, follow 02, libere a pista primeira direita, follow Salvador 121, no decimal 1. Libere a direita 121, Uno. Follow localizador, passou 20. Sente, passou 20, prossiga descida para 2, meu país, aguarde transferência. E aguarde transferência, passou 20. Cuidado com o pisco na 0, vento 170 graus, 129. Cesar Pouso 10, 4116. Salvador, muito boa tarde. O voo 006, passando externo, baixar travado. Voo 2006, continua aproximação número 2 para pouso, ajuste altímetro 1019. 19 agora, obrigado. Voo 2006, para informação, à sua esquerda, próximo ao eixo da pista 17, pista auxiliar 17, um helicóptero, um Romeo 44, não interfere com seu pouso. Obrigado. Papapá, Mike Juliette Romeo, para informação, agora um Boeing da Gol, final pro 10. Gente, visual, Mike Juliette Romeo. Zulu, Hotel Lima, autorizado, Serra Delta Lima Kilo, via, rota do plano de voo, nível 085, valor da pista 17, curva à direita, corredor axé, restrito a 1 mil pés até o farol da barra. Transponder 5045, controle 120, decimal 80. 3 mil pés, ajuste na 0 na margem, redução de velocidade 220 mais. 119, 3 mil pés. Vai continuar aguardando a autorização de pouso para o seu lugar. Azul 4 no nome, Azul 4116, solo 04, solo 2111 no Olivré. 211, boa. Solo 95, altímetro 10, 19. Transferência de comunicação. Papatango Zulu até o Lima, autorizado acionamento, repórter prospect. Dessa colaboração, se autorizado, segue pro direto hacia a Índia, com Índia pro Noroeste. Gente, prossegue pro hacia a Índia, com Índia, aguarde transferência de comunicações, Mike Filhete Romeu. Aguardando transferência de comunicações, pro direto, Mike Filhete Romeu. Papá, Mike, Juliette, Romeu, transfere controle, 120, décima 8. Transferindo o controle, agradeço, excelente trabalho, Mike, Juliette, Romeu. Por Mike, Juliette, Romeu, livro a frequência da torre, comprou a direta de Serra Índia, Serra Índia. Gente, Mike, Juliette, Romeu, mantém-se condições visuais, o ajuste é na 099, reporte visual com local de pouso. 019, em condições visuais, reportará no local de... quando visual com local de pouso, Mike Filhote Romeu. Gente, até o Fox Papá, reporte visual com campo. 0 vento, 170 graus, 109. Vivo, pouso, faz todo, 0. 300 mil. Então, Fox Papá informa o tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas, um helicóptero mantendo 510 rumo ao noroeste. Obrigado, já posso passar para a viagem.